ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na sua Pássaro da Ilha FM, todos os sábados, das 11 até as 14 horas, sempre com a sua participação. No final do programa de hoje, daqui a pouquinho, a gente vai ter o sorteio dos prêmios, né? Que rolaram essa semana, as promoções que rolaram essa semana na página do programa Expresso no Facebook. Se você ainda não curtiu a página do programa Expresso no Facebook, curta, viu? Vale muito a pena. Toda semana tem prêmios. Daqui a pouquinho tem sorteio de pizza semi-pronta do supermercado Irmãos Duarte, de almoço lá no restaurante Mangueira. Tem a promoção Água Mineral, né? Da Mineral Água, um kit da Mineral Água, e hoje também tem a promoção que a gente vai sortear daqui a pouquinho da Paulinho Sports and Shoes. Paulinho Sports and Shoes, que tá com o Liquida Tênis, né? Mais uma mega promoção, e daqui a pouquinho a gente já vai conhecer o ganhador de um vale compras no valor de R$150 lá de Paulinho Sports and Shoes. E eu tô recebendo agora com muita alegria, com muito prazer mesmo, o Saulinho, um cara que eu ouço falar demais da conta, já acho que assisti um show dele assim meio de longe, pouca coisa, mas é um cara de muito talento, tá sempre presente aqui em Guarani e na região toda. O cara manda super bem e faz tempo que eu queria trazer o Saulinho, hoje deu certo. Hoje está aqui junto comigo para a gente conversar um pouquinho, falar um pouco da carreira dele e apresentar esse talento que ele já mostra aí nos shows dele para os ouvintes aqui da Pássaro da Ilha. Saulinho, seja bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes aí da Pássaro da Ilha, né? Para mim é um prazer imenso estar aqui. Prazer, né? Nosso, cara. Prazer é nosso estar recebendo você. Fiquei muito feliz do convite, né? Quando você me ligou, Saulinho, eu fiquei muito feliz mesmo. E a gente só tem a agradecer, Pássaro da Ilha. Paulinho, a gente tem que dar espaço para os artistas locais, que é pouco espaço, né? Vocês não têm espaço, na verdade, né? Infelizmente, né? A gente, tipo, Antônio, a gente, barzinhos, assim, festa, a gente sempre tá tocando. Mas é muito rara a oportunidade de estar, assim, se apresentando numa rádio ou televisão. Isso aí pra gente tá meio escasso aqui na nossa região. Ô Saulinho, mas mesmo cantar em bar, em pesqueiros aí, agora que tá aparecendo mais espaço, que até um tempo atrás não tinha. É verdade, né? Agora melhorou bem, né? A gente vai fazendo um bom trabalho, o pessoal vai falar. Melhor propaganda é boca a boca, né? É. Eu fui no show do Saulinho, gostei e tal, o pessoal sempre indicando aí. E a gente vai, faço muito aqui, faço Guaranésia, Guaxupé, Mococa, região toda aqui. Região toda você tá fazendo. Graças a Deus. O que é o mais complicado, Saulinho, dessa história toda? É o pessoal chamar você pra cantar, quem nunca chamou, e falar assim, ó, toca aí, é só tocar as musiquinhas mesmo. Não, é. Aqui, não tem muito disso na hora do cachê? É só tocar umas musiquinhas. Não, é complicado, né? Porque o pessoal, assim, pessoal meio leigo, assim, pessoal que não entende música, eles não vê que a gente passa horas e horas tirando a música. É uma coisa muito cheia de detalhe, né? É. Até o pessoal costuma brincar, o pessoal que é da música costuma, você só toca ou você trabalha? Infelizmente. É desse jeito. E tipo assim, é uma coisa que já vem vindo de antes, né? O pessoal também não tem culpa, né? É um negócio até meio cultural, eu acho, que pra gente, né? Porque você pega cidades maiores, o pessoal já sabe ali que tem um cachê e tal, mas então, aqui o pessoal vai lá no meu bar lá. Mas tá começando a mudar, graças a Deus. Te dou uma cervejinha lá. Não, é bem por aí, é complicado, né? Não dá, né? Porque a gente precisa, tem um. A gente leva um som sempre, então. E a manutenção disso tudo não é barata, né? Não. Você arrebenta uma corda de um violão, já é complicado. Então a gente precisa cobrar. Não, e além do que, o talento, né? A gente, né? Tem o talento, o cara canta, o cara aprende a música, gasta um tempo, ensaia. Leva muito tempo. Né? Tem músicas assim, que coisa cheia de detalhe, que você leva o dia todo pra tirar. E fora que você tira, depois você tem que ensaiar a música. É complicado. Casamento mesmo. É. São 6 músicas assim que o pessoal passa o casamento, ó. Quero casamento essa daqui música. 2 semanas. Ué, cara. Aí. Não tem jeito, você tem que tirar um tempo ali pra isso, é, né? É verdade. Mas você acha que hoje o pessoal, os bares, as lanchonetes aí da região, estão valorizando mais os artistas? Não, estão sim. Eu não tenho que reclamar, não, viu? O barzinho, pelo menos lugares onde eu toco, que eu já sou praticamente fixo do lugar, então toco sempre ali. Eu não tenho nada que reclamar do pessoal, não. Quais os locais hoje que você já é, vamos dizer, fixo? Pelo menos toda semana, pelo menos uma vez por mês você tá marcando presença? Aqui na Praça do Espeto, no bar de Gilberto, muito conhecido aqui, né? Toco às vezes sexta, sábado e domingo. entendeu? Pelo menos umas duas vezes no mês, eu apresento lá, né? Barbaridade, lá de Gospé, Jardineira, lá em Mococa, no Boulevard. Então são bares que sempre eu tô fazendo, pelo menos uma vez ou duas no mês. Uma ou duas vezes no mês você tá nesses Isso. locais. Para contratar você, como é que faz? É só ligar no telefone 035. Vamos marcar aqui, que eu sempre gosto de marcar aqui para dar tempo pro pessoal marcar. Já anota também. Vamos lá, 035. 8853. 8853. 9159. 9159. Esse também é o WhatsApp, viu? É o WhatsApp. Se quiser contratar, também. Né? Então pode ligar aí no 035. Ou mandar uma mensagem. 8853-9159. Isso mesmo. É o WhatsApp também, você pode mandar mensagem aí para contratar o show do Saulinho. Mas a pessoa que contratar o show do Saulinho vai contratar que show? Qual, o que é o show do Saulinho? Eu costumo dizer assim, porque quando eu iniciei na música, eu tocava MPB, né? Mas o que acontece? Você chega num barzinho, o pessoal perde um sertanejo. Aí eu já não tinha esse tipo de música. Já não tava vou incluir no repertório. Aí como você vai pondo música no repertório, você vai ficando com o repertório bem amplo. Aí eu tipo assim, você vai tocar em festa... Vai tocar em festa, de repente um cara gosta de pop rock, outro gosta de sertanejo, outro gosta de forró. Eu resolvi unir todos esses ritmos pra poder fazer, agradar todo mundo, né? Abranger. Então hoje não dá pra falar, o Saulinho é um cantor de MPB. Não dá mais. Ou então o Saulinho é um cantor sertanejo, não dá. O pessoal costuma contratar, fala assim, vou contratar que ele canta de tudo. É isso. Ô Saulinho, mas aí não complica um possível prosseguimento na carreira, um desejo de, então, sei lá, de amanhã se tornar um cara com CD gravado? Até eu tava conversando esse dia com um amigo meu, falei que é complicado a gente cantar muita coisa, que a gente acaba não criando uma identidade. Tipo assim, você tem que ter uma identidade, né? É. Eu acho que se for um dia pra me gravar um certo ritmo, eu... O que eu gosto é MPB, né? É MPB? Isso. Mas vem da onde esse gosto seu? É... Tipo assim, a família... Minha família é mais sertaneja. É. Tem nada a ver. E eu comecei a tocar violão, iniciei num grupo de pagode, né? E pagode tem umas harmonias muito, né? Diferente, que é mais puxado pro lado da MPB. Sim. Aí foi onde que foi surgindo, Caetano Veloso. Fui ouvindo bastante e me identifiquei com esse tipo de som. Hoje, então, se fosse pra você escolher um repertório, não, um repertório meu, que eu gosto, não do público, você escolheria MPB. Lógico. Qual seria a primeira música desse seu repertório? Que, a assim, sua preferida regravação? Desse repertório? Não, você que manda. Sua regravação. Uma música que eu sempre canto no show e eu nunca deixo de cantar é Eu Te Devoro, do Djavan, que eu adoro essa música. Adoro, a música que eu gosto, que eu sinto prazer, que quando eu tô em casa... Eu toco ela assim, umas duas, três vezes. Dá pra fazer aqui, né? Dá, opa. Vamos fazer ela então? Vamos fazer. Vamos ouvir então esse som, grande som do Djavan, poeta Djavan. Saulinho na Pássaro da Ilha. Os teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro te devoro. Seu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria qualquer preço, o que te ignoro te conheço, quando chove, quando faz frio. No outro plano te devoraria tal Caetano, a Leonardo DiCaprio. É milagre, tudo que Deus criou, pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada, fez a minha vida e te deu. Sem contar nos dias que me faz morrer. Sem saber de ti jogado a solidão. Se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar, devorar você. Eu quero mesmo é viver pra esperar, devorar você. Linda, linda música, né? Um dos maiores sucessos de Djavan, né? É difícil falar que é um dos maiores sucessos, porque Djavan tem muita coisa boa, né? Muita coisa. Ó, o Jorginho tá mandando um abraço pra você, tá dizendo o seguinte: Antônio Cláudio, olha, esse Saulinho é bom demais da conta, conta. Estive na festa do asilo em Goxipé essa semana, e essa semana passada aqui na festa da Mãe Rainha. Ele é muito bom mesmo. Festa você tá em todas, né, Saulinho? Boa, bastante. Canta em todas as festas, né? Canto. Ô Saulinho, eu já falei aqui o telefone, vou repetir aqui o telefone para você contratar o show do Saulinho, 035, agora tem um 9, né? 98853-9159. Você cantou uma música do Djavan. Por que que hoje você acha que esse tipo de música não tá tendo mais tanto espaço aí na mídia nacional? A gente hoje só é invadido pela música sertaneja, né? Então, que aconteceu? Perdeu a qualidade dessas músicas? Eu acho que... Eu penso assim, falta as escolas, tipo assim... Eu acho que a própria mídia mesmo, a escola, devia passar isso para as crianças, né? Uma música mais... Não que a música sertaneja seja ruim, não tô lógico, falando isso. Não é isso. Toda música, eu gosto de todo tipo de música, assim, entendeu? Porque eu já, igual eu costumo falar, às vezes tem música que não é boa, mas a harmonia é legal, e eu presto atenção nisso, entendeu? Mas eu acho que, tipo, na escola devia divulgar mais... incentivar, aqui, tipo, Guaxupé, Guarané, devia ter um conservatório pras crianças aprender esse tipo de música, porque daqui a um dia não vai ter quem toca bandolim, violino, isso aí tá acabando, criança tocar um samba vai ser difícil. É, porque se continuar como está hoje, daqui a alguns anos, a gente não vai ter mais ideia, a música instrumental já tá perdendo espaço pra música eletrônica. É, a música instrumental já era, o funk não tem, né, harmonia. Você pega lá, o cara faz um pitbox e o cara canta, quer dizer... Eu tava conversando aqui no bloco anterior com o pessoal das antigas aqui, e naquela época deles aqui, o que se tocava no rádio eram os instrumentais, né? Ray Charles, né? Ray Conniff, né? Essa turma toda. Ray Charles não, mas Ray Conniff, né? Essa turma toda aí faziam muito sucesso, né? E hoje em dia essa música instrumental, por exemplo, já não existe. A gente não vê mais música instrumental tocando em rádio nenhum, né? E cada dia mais a gente vê menos músicas MPB no rádio, pop, rock, ainda aparece raramente com Jota Quest, mas é muito pouco, né? O primeiro lugar que é poder começar a mudar esse tipo de coisa é dentro da casa da gente, né? Começar pra pôr música boa, pro filho escutar, uma coisinha mais... E segundo, acho que na escola, que é onde o filho, a criança passa mais tempo, né? Um incentivo maior, né? Né, na escola. Aqui, ó, a Suzy Maciel. Olha, eu conheci o Saulinho no restaurante Jardineiro em Goxupé, ele é bom demais. Tá lá em São Paulo, a Suzy é lá de São Paulo. Que beleza. E ela conheceu você aqui no restaurante Jardineiro em Goxupé. Muito feliz. Jardineiro você toca sempre? Toco. Pelo menos umas duas vezes no mês, toco lá. Pois você falou aqui de festa de casamento, também faz, né? Festa de casamento, bastante. Aniversário, né? Eu tô fazendo mais aniversário e casamento do que barzinho. Ultimamente tem aparecido mais. É o que aparece mais pra você. É por isso mesmo, o negócio que eu falei pra você de multirritmos, tocar vários estilos musicais. Se por um lado é bom, né? Aparece muitos shows, por outro lado é ruim que não dá a identidade que talvez você precisaria pra seguir uma carreira mais, vamos dizer, profissional, né? É isso, né? Como é que você grava um CD? Tá, mas ô Saulinho, mas aí se você amanhã, de repente, será daqui um mês, você pensa, não, vou gravar um CD, vou gravar que não seja um CD, que seja uma música, pelo menos, pra divulgar nas rádios da região. Que música vai ser essa? O que você vai optar? Por fazer um MPB mesmo? Por ir na onda aí do sertanejo? Ah, eu prefiro ir na minha, que é o MPB. Eu acho que é, né, uma coisa que a gente gosta e faz com o coração, acho que sai sempre bem feito. Independente de você fazer um sucesso imenso ou de repente ter uns amigos ali que curtem o teu trabalho, entendeu? Eu acho isso, cara. Você tem que... O dinheiro é bom, tudo. Mas só que você vai entrar num ritmo ali que de repente não vai te... Né? Satisfazer pessoalmente, né? Eu acho que nem rola às vezes. Às vezes é isso mesmo. Ó, o Danilo Estrada também tá te parabenizando, viu? Grande Danilo Estrada, esse é fera. Tá mandando um abraço pra você. Parabéns, Saulinho, adoro ouvir você cantar. Só esqueceu de colocar um nome. Coloca o nome aqui pra gente saber quem é que adora ouvir o Saulinho cantar, tá bom? Eu vou fazer um intervalo em comercial e daqui a pouquinho a gente segue nesse bate-papo com o cantor Saulinho, presente aqui no programa Expresso de hoje. Programa Expresso. Música. programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É Destaque, está no Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da Ilha FM, se é Destaque está no Expresso. Um grande destaque da música aqui em nossa região é o cantor Saulinho, e hoje ele está aqui no programa Expresso e amanhã vai estar no, na Praça do Espeto, aqui na, no centro de Guaranésia, na Praça de Guaranésia, oportunidade para você ver e ouvir ao vivo as músicas do, do Saulinho, né Saulinho? Amanhã você vai estar por aqui, tem alguma outra data aí? Você se lembra agora? Eu sei que é, você vai estar com a sua agenda. esse mês eu tenho mais casamentos e aniversários particulares, mais show particulares, né? Então... Barzinho já tá meio, esse mês tá meio fraco. Tá, ó, a Toninho Inocêncio tá mandando aqui um abraço pra você, viu? Tá dizendo que curte demais. Tia, opa, um abraço pra Toninho. Um beijo, minha tia. Valeu, Toninha, um abraço pra você, pra toda a família, muito obrigado pela audiência. Tem mais gente mandando abraço pra você aqui, o Célio também tá mandando um abraço, tá dizendo que sempre te acompanha. Eu acho que o Célio é aqui de Guaranésia, tá mandando um abraço pra você também, viu? O Júlio também tá dizendo que tá ouvindo a programação. Esse cara canta muito, viu, Antônio Cláudio? Que legal, bacana. É, quem mais tá participando aqui? A Maria, Maria de Guaxupé. Sempre acompanha o Saulo nas festas aqui de Guaxupé. Canta muito e é gente boa. Que legal, bacana, né? Isso, né, pessoal? Bacana demais. Muito feliz, viu, Antônio? O Cícero também tá mandando aqui um abraço. Deixa eu ver aqui, é ó. Saulinho, um grande abraço, parabéns pelo seu trabalho. Sabe que eu sou seu fã. Oi, você. Tá dizendo. Que bom, hein? Ô, Saulinho, mais uma música pra gente. O que que você vai fazer agora? Fazer uma música sempre pessoal. Que eu tenho um timbre meio rouco, assim, você não sei se você... Claro. Aí eu comecei a brincar, assim, tocar samba, tocava música da Alcione, a pessoa falou, a voz parece, cara. Parece, grande assim, mas. Marrom. Aí eu falava, parece. Aí eu comecei a brincar de imitar, assim, o pessoal sempre pede todo lugar. Ô, imita Alcione pra mim. Posso fazer aqui? Vamos lá, por favor. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Mas quando eu não puder pisar mais na avenida, quando as minhas pernas não puderem aguentar, levar meu corpo junto com meu samba, o meu anel de bamba entrego a quem mereça usar. Eu vou ficar no meio do povo espiando, minha escola perdendo ou ganhando mais um carnaval. Antes de eu me despedir, deixa o sambista mais morro o meu pedido final. Antes de eu me despedir, deixa o sambista mais novo o meu pedido final. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Não deixa o samba morrer. Não deixa o samba acabar. O morro foi feito de samba. De samba pra gente sambar. Demais, demais. Grande Marrom, rapaz. Tava imaginando a Marrom aqui já na minha frente, viu? Grande Marrom, canta muito também, é? Essa é das grandes nomes, né, da música brasileira, né? Tem muita gente boa, né? Quais são as suas referências, né, Salim? Quando você tem que buscar referência, busca em quem? Ah, igual eu falei, Djavan, Caetano Veloso, gosto muito, entendeu? Gosto muito de umas músicas black assim também, tipo Claudio Zoli. Eu gosto de ouvir essas coisas, né? É muita gente. É, esse pessoal que não tá muito na mídia, infelizmente. Então, Claudio Zoli é um fera, bom, pra caramba, né? É muito bom, né? Gosto demais. É, ó, deixa eu ver, o Saulinho já mandou outro abraço aqui. Deixa eu ver. Quem que foi que mandou esse recadinho aqui pra você? É o Cícero que tá mandando abraço aqui. Saulinho, é o Cícero que mandou um abraço pra você agora há pouco aí. Tá dizendo que é seu fã. Tem fãs na região toda, né? Uai, que bom. Ô, Saulinho, pra falar com você, além do seu WhatsApp, Facebook também te encontra? Encontra. É Saulinho Inocêncio. Procura lá Saulinho Inocêncio. Saulinho Inocêncio. Procura lá, conversa com o Saulinho, dá pra marcar shows, pra conhecer um pouquinho do trabalho seu também. Ah, sim. Né? Pode procurar. O telefone do Saulinho pra shows, né? Shows e eventos é o 988539159 035 988539159. Vou pedir pra você fazer um sertanejo, pode ser? Pode, faço. Já que você é um multi. Vou fazer uma. O que, que você vai fazer pra gente sertanejo? A gente pode fazer sertanejo aqui. Uma música que eu gosto. Posso fazer um sertanejo mais antigão assim? Vai lá. O pessoal pede muito, né, Milionário Zé Rico? Sente aqui comigo no sofá e vamos conversar. É hora de abrir o jogo. Nosso amor está indo água abaixo. Se deixar virar, relaxa. Temporal apaga o fogo. Por que você não olha nos meus olhos? Teus beijos não têm o mesmo sabor. Os teus carinhos não me faz dormir, nem sua quando a gente faz amor. Você só vai tomar banho sozinho. Na hora do jantar me diz que já comeu. Não vê novelas e nem liga o som. Diz que não tem nada bom que satisfaça o ego seu. Você se esqueceu que dentro dessa casa eu existo. Que em 82 casou comigo. Por isso exijo uma explicação. Se sou eu quem te incomoda, pra te fazer feliz fiz o que pude. Mas o incomodado é que se mude. Você quem vai tomar a decisão. Decida se vai embora ou ficar comigo. Se vai me respeitar como marido. Pois desse jeito não estou aguentando. Decida ou para de uma vez com esse delírio. Talvez você precise usar colírio pra enxergar o quanto ainda te amo. Bacana, decida, né? Isso aí, né? Decida, Milionário José Rico. A Fátima tá mandando um alô pra você, a Claudineia tá mandando um abraço, a Juliana também tá mandando um abraço pra você, quem mais tá mandando alô aqui? Bruna também tá mandando um alô pra você, muita gente mandando abraços e eu gostaria de agradecer muito, mas muito mesmo a tua participação aqui no programa Expresso de hoje, Solene. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Prazer receber. E é muito bom ver o carinho do pessoal aí, mandando mensagem, abraço, beijo. Fico feliz, viu, gente? Obrigado. Dá pra medir um pouquinho, né? Como você é querido. Então, né? Olha que bom. E amanhã todo mundo convidado, então, pro show lá na Praça. Na Praça. Começa aqui, ó. A partir das 6. A partir das 6. Né? A partir das 18 horas, todo mundo tá convidado. E se você quiser o Saulinho na sua festa, 35 988 53 91 59. Valeu, Solinho, foi um prazer. Obrigado, conhecê-lo, viu, pessoalmente, viu? Obrigadão. Intervalo comercial, eu volto já para encerrar a edição de hoje do programa Expresso. Fim de semana chegou. Que tal levar para sua casa as deliciosas pizzas do supermercado Irmãos Duarte? Várias opções de sabor e tudo preparado com o maior carinho para você. As pizzas semi-prontas do supermercado Irmãos Duarte fazem o maior sucesso. Todo mundo gosta. A família inteira aprova. Final de semana, tem que ter pizza. Aproveite, passe em nossa seção de frios e leve a sua. Ficou bem mais fácil tirar a sua carteira de motorista. Na Autoescola Apollo, você pode parcelar sua habilitação em até 12 vezes no cartão. Isso mesmo, 12 vezes no cartão. Venha para a Autoescola Apollo. Aulas em moto, carro, caminhão, ônibus e carreta. Aulas teóricas e práticas de manhã, à tarde, à noite e também aos sábados. Autoescola Apollo, em Guaranésia e Guaxupé. A opção certa para sua habilitação segura. Em Guaranésia, 3555-2900. Alô, Laércio? Sou eu, Guará, tudo bem? Laércio, que beleza essas suas propostas, hein? É, a cidade está precisando muito de um centro de especialidades. Vai ficar uma beleza, Laércio. E o pronto atendimento na Pratinha? Muito bom, Laércio, muito bom. Por isso que eu digo, você tá pronto, Laércio. Coligação, PMDB, PP, PDT, PR, PT, SD, PSC, PSB, PTB, PSD, PHS, PSDB e PCdoB. Venha saborear as delícias da culinária mineira no restaurante Mangueira. Aqui, tudo é feito com o maior carinho. Comida 100% caseira, servida no sistema self-service. Venha e traga toda a sua família. Ótimo atendimento, um lugar perfeito para passar bons momentos. Restaurante Mangueira, Rodovia MG 449, fone 3556-1556. Programa Expresso. A vida passa e as oportunidades também. Esta é uma oportunidade que você não pode perder. A Teto Construtora lança em Guaranésia Residencial Taquaral, um dos melhores empreendimentos imobiliários dos últimos anos. Ótimos preços, financiamento próprio com uma pequena parcela e o restante em 120 meses. Ou ainda, financiamento direto pela Caixa. Maiores informações, 3555-1786. Vendas, Luiz Imóveis, Rua Júlio Tavares, 763. Residencial Taquaral, um empreendimento da Teto Construtora. Compromisso com a realização de sonhos. Dê um toque de elegância em seu projeto. Agora em Guaranésia, Marmoraria Oliveira, desenvolvendo produtos sob medida, com alto padrão de qualidade, cozinhas, mesas, escadas, soleiras, churrasqueiras, lavatórios, túmulos e muito mais. Solicite um orçamento sem compromisso. 3555-2138. Marmoraria Oliveira, em Guaranésia. Aqui você encontra requinte, bom gosto e excelentes condições de pagamento. Avenida José Alcântara de Moraes, 413. Na saída para Arceburgo. Fone 3555-2138. Você precisa, Lojas A Dica, menor preço, maior variedade, um show de novidades pra oferecer. Lojas A Dica, sempre uma perto de você. Menor preço, maior variedade e sempre com novidades pra você e sua família. Confecções adulto e infantil, decoração, cama, mesa e banho, utensílios domésticos, brinquedos, materiais escolares, ferramentas, cosméticos e bijuterias. Lojas A Dica. Na Mineral Água, galão com 10 e 20 litros, garrafinhas de 510 ml com ou sem gás, carvão e ainda uma grande variedade de sucos. Mineral Água trabalha exclusivamente com água da flora. Tá com sede? 3555-1852. O mundo de informação, aqui tem entrevistas e a sua participação. Chegamos ao final da edição de hoje do programa Expresso aqui na sua pássaro da Ilha FM. Programa muito bom, mais uma vez, né? Pelo menos pra mim. Gostei demais do programa de hoje. Tudo bem, Sandro? Tudo jóia, tudo claro. Beleza, Sandrão tá por aqui pra gente já anunciar aí os ganhadores das promoções, né? Que se encerram hoje no programa Expresso. Mas antes do Sandrão anunciar o nome dos ganhadores, quero aqui agradecer a todos os nossos patrocinadores. Afinal de contas, sempre é bom agradecê-los, porque sem os nossos patrocinadores, todo mundo sabe que o programa Expresso é um programa independente, então são os patrocinadores que mantêm o programa Expresso no ar todo sábado. Então, obrigado aqui a Droga Nossa, a Vanderlei, toda a família Droga Nossa, Cláudia Perfumaria, lá do meu amigo Geraldinho, Restaurante Mangueira, o melhor da comida mineira você encontra no Restaurante Mangueira, Minquilo, Construai, tá, Tem a promoção rolando lá, cada R$50 você vai receber um cupom para concorrer a um Fiat Toro. Você já viu o Fiat Toro, Sandro? Já. Meu amigo, não é mole não. E 22 motos zero quilômetro. Teto Construtora com o residencial Jardim Jequitibá, Autoescola Polo. Agora tá fácil tirar a sua carteira de motorista aí, ó. Você pode parcelar, viu, a sua habilitação em até 12 vezes no cartão. Fisiofran, atendimento particular e convênios Nossa Médica, carnê de doação da Santa Casa, de Guaranésia e Unimed. E em breve, muito em breve mesmo, em novo endereço. E a gente vai estar falando desse novo endereço aqui com a Denise da Fisiofran aqui no programa Expresso. Recanto das Flores, da minha amiga Roseli, 988-35-5879, 991-7980-68, é o telefone do Recanto das Flores. Dom Fernandes Assados e Petiscos, Disque Marmitex, 3555-3806. Agora já não dá mais tempo de você pedir o seu Marmitex lá no Dom Fernandes Assados e Petiscos, mas amanhã você pode saborear os deliciosos assados do Dom Fernandes. Tá aí também aquela maionese feita no capricho. Já deu água na boca, né, Sandro? Nossa. Mineral Água, do nosso amigo João Luiz, 3555-1852. O WhatsApp é o 987-22-8505. E na compra de 10 galões de água, a 11ª é de graça. E tem kit da Mineral Água que a gente sorteou, promoção que rolou durante toda essa semana. Quem faturou o kit da Mineral Água, hein, Sandro? A promoção da Mineral Água foi a Fernanda Maria Silva, né? Ela tem que retirar o kit, tirou o cupom aqui na rádio, né? E o kit na Mineral Água até o dia 16 de setembro. Até o dia 16 de setembro. A 16 de setembro eu acredito que é aniversário de Guaranés. Acredito não, é aniversário de Guaranés, não acredito que vai ser feriado, né? É. Então provavelmente o pessoal deve buscar aí os convites, os prêmios até o dia 15. Dia 15. Né? Vai ser feriado em Guaranés, dia 16 de setembro, Sandro? Uai, tomara. Sabe, né? Que eu não sei, rapaz. Tá, tomara nada, a gente trabalha do mesmo jeito. Não vai mudar muita coisa. Não. Supermercado Irmãos Duarte, a melhor opção para suas compras. Lá no Supermercado Irmãos Duarte, toda semana a gente sorteia uma pizza semi-pronta. Quem ganhou a pizza dessa semana? Foi a Andréia Silva. Ela tem que retirar o cupom até o dia 16, né? Portanto, até o dia 15. Até o dia 15, viu, gente? Vamos colocar até o dia 15 como data limite aí. E a pizza até dia 18 de setembro no Supermercado Irmãos Duarte. Beleza. E o almoço do restaurante Mangueira? Cláudia Gouveia faturou delicioso almoço lá no restaurante Mangueira. Tem que tirar o cupom até o dia 15 de setembro e saborear o almoço até o dia 2 de outubro lá no restaurante Mangueira. Tem mais uma promoção que rolou essa semana, né? Promoção do Paulinho Esporte. Paulinho Sports and Shoes rolou essa semana e daqui a pouquinho eu falo quem ganhou. Eu quero agradecer também aqui o pessoal da estação, da livraria Estação do Livro, porque essa promoção está rolando ainda no Facebook do programa Expresso, acesse lá e participe. A SA Turismo toda quarta-feira tem viagens para compras no Brás em São Paulo, viu? 3555 1074 é o telefone para você ligar lá na SA Turismo. Mecânica Ronaldo, lá do Ronaldo, da Elisângela, cuidando do seu carro e de você, na Rua do Zé Pretinho, aqui em Guaranésia. A dica, sempre boas compras. A M Bebidas e Gás, 12 anos no mercado, 3555-1006. Luiz Imóveis, a segurança que você precisa com toda a qualidade que você procura. Também comigo Tapeçaria Estilo, lá do meu amigo Adilson. Promoções rolando, quer deixar o seu carro limpinho para dar aquele passeio no final de semana? Leve então lá no Lava Jato Estilo, viu? Lavagem de carro a partir de R$25 e de moto a partir de R$15. É só falar com a Dilson, 988-59-8676. Sicoob Credit Inter, indique novos associados para o Sicoob e concorra a R$500 mil em prêmios. Marmoraria Oliveira. Atenção, atenção, agora em Guaranésia tem Marmoraria Oliveira. Solicite um orçamento, 3555-2138. A Marmoraria Oliveira fica na saída para Arceburgo. Por aqui também PP, Engenheiros Associados, ao lado do Banco Bradesco em Guaranésia. Vamos então anunciar o ganhador dessa promoção que rolou durante toda a semana na fanpage do programa Expresso. O pessoal tinha que anotar uma pessoa que precisava saber da promoção Liquida Tênis de Paulinho Esportes. E o sorteado colocou o nome de uma pessoa, não vou falar o nome da pessoa, que não vem ao caso aqui, mas tivemos muitas participações, centenas de participações, e o sorteado foi com o número 109, né? E ele é o Marcelo Nascimento. Marcelo Nascimento foi sorteado com o número 109, ele era o participante número 109 e faturou um vale compras no valor de R$150 lá de Paulinho Esportes em Tchus. Marcelo Nascimento, por favor, passe aqui na Pássaro da Ilha FM até o próximo dia 15 de setembro para retirar o seu cupom, e aí com esse cupom você vai até a loja Paulinho Sports and Shoes, já sabe a regra que estava bem explicada lá na postagem do Facebook, para você aproveitar esse vale compras aí de R$150 em Paulinho Sports, tá bom? Parabéns aí pro Marcelo Nascimento, para todos os ganhadores das promoções de hoje. Novas promoções vão surgir durante a semana na página do Programa Expresso, por isso que eu sempre digo, curta a página do Programa Expresso no Facebook. Sandro, meu muito obrigado. Obrigado você, um abraço a todos os ouvintes. Valeu, na próxima semana estaremos de volta a partir das 11 horas da manhã com mais um Programa Expresso, e amanhã é domingo, Sandro volta às 8. Na segunda-feira eu volto a partir das 8 horas com o Alô Bom Dia, que tá bom demais, viu gente? Você que não acompanha a programação do Alô Bom Dia durante a semana, acompanha, o programa tá muito bom, muito bacana, traz muita informação, muita prestação de serviço. Todos os dias da semana temos aí dois especialistas falando sobre os mais diversos assuntos, temos também a nossa conexão com notícia, eu falo direto com a redação do Jornal de Notícias de Mococa, falo com a redação do jornal A Folha Regional de Muzambinho, lá com o Amauri Júnior e com o Wagner Alves, falo também com a redação do Geminas TV de Guaxupé, quer dizer, é um programa que deixa você sempre muito bem informado. Eu convido. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.